dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Saudações, caros fraternos! Hoje estamos aqui reunidos para comentarmos um pouco sobre o filme que muita gente estava esperando. Aqui vamos falar um pouco sobre Batman vs Superman, a origem da justiça. Eu sou o Dudu e tell me, do you bleed? Eu sou o Dudu e os mimimis voltaram. Aqui é o Gunford e o filme foi muito bom, mas também foi muito ruim. Porra, em cima já do muro comecei mesmo, não, em cima do muro não, vou deixar bem explicadinho. O filme foi muito bom, mas também foi muito ruim. Então é isso, galera. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme aí. Você fez a apresentação já basicamente dando sua opinião, né? Não, é um filme. O quê? Então, galera, Batman vs Superman. Antes de começar, é bom avisar que terão spoilers, então se você é uma daquelas 3 ou 4 pessoas no mundo que não assistiu esse filme ainda, por favor, delete esse podcast do seu celular e qualquer tipo de podcast que você tenha, jogue seu celular no chão, pise em cima dele e saia dessa vida de internet porque você não merece. Olha lá, toma cuidado que tem uns membros da Irmandade que não assistiram, hein? Vale a carapuça servir, amigo? Pode fazer. Eu, o cara não assistiu. Batman vs no Superman. Mínimo 50. Depois de uma semana, talvez um dos filmes mais esperados nerds da face da Terra. O cara. Até de Krypton também. O cara não assistia porque realmente ele não merece. Então. Eu só assisti, velho. Pra gravar. Mas você não lê quadrinho igual o cara que vai pegar um podcast Batman vs Superman pra assistir, pra ouvir. Isso é indireta que você falou de não ler quadrinho? É, pode ser também. Indiretas à parte, vamos lá. Então, galera, Batman vs Superman, todo mundo sabe a premissa. Um filme aí que ia finalmente reunir os dois grandes heróis das histórias dos quadrinhos. Os dois maiores heróis da DC Comics, editora das lendas, e introduzir a Liga da Justiça. É uma coisa desejada por muitos aí no cinema, desde quando a Marvel começou a fazer... desde quando começou a fazer filmes, acredito eu. Né? Depois que a Marvel começou a fazer filmes de super-heróis, com certeza ele foi muito mais pedido do que era antigamente. Além disso, a introdução aí à Liga da Justiça com a Mulher Maravilha. Então, teve bastante coisa nerd, foi para os nerds, pelo menos a maioria. Fanservice teve, agora se o fanservice foi bom ou não, é o que a gente vai discutir. É, antes de começar a dar minha opinião sobre o filme, eu vou deixar claro aqui, para não ter extremos, que eu já vou jogar logo minha opinião. Eu gostei do filme, mas eu sei que ele não é perfeito. Assim como Homem de Aço, pra mim é quase o mesmo caso de Homem de Aço. Eu sei que o filme não é perfeito, eu sei que tem vários erros, eu concordo com vários erros, mas eu gostei dos dois filmes. Pois é, né? Um dos problemas que eu tenho de fazer podcast é que quando eu faço podcast, eu já escrevi a crítica. Aí se durante o podcast alguém faz com que eu mude de opinião, aí eu fico naquela. Eu mudo minha opinião e falo que eu sou influenciável do caralho, ou eu mantenho a minha posição e sou orgulhoso pra cacete, entendeu? Velho. Você tem que ser como a água, velho. Você nunca viu o mestre Bruce Lee falar? Como é? Ué, a água, ela vai se moldando em tudo. Se você colocar dentro de um copo, ela será um copo. Se você colocar dentro de um balde, ela será um balde. Ó, mestre Bruce Lee. Eu tava pensando que você tava falando, quando você falou da água, eu pensei que você falava... Anderson Silva, ele não tem um documentário que é não sei o que é a água? Como água, mas ele tirou justamente disso. Mas não vem ao caso, não estamos falando sobre o... Voltando, o filme é um completo fanservice, essa é a verdade. O filme tem heróis se batendo e tem o Batman como nunca antes visto no cinema, um Batman bem mais sério do que os Batman já retratados. Eu acho que um Batman bem mais depressivo, bem... Ah, o Christian Bale... Ele encarnou o Gotham. Christian Bale é feliz. Ele encarnou o Gotham mesmo, mas sem ser... Pois é, o Christian Bale é feliz perto dele. É, porque ali no filme ele já tá há 20 anos já, ele já enfrentou tudo, tipo de vilão. Tem a referência do Robin lá, que vem a referência do Capuz Vermelho, né? Aquele de um Robin que pode ter morrido, pode ter se tornado Coringa. Então ele já tem todo um peso de anos de combate ao crime na cabeça já, e isso mudou ele muito do que a gente conhece. É isso, pelo menos, que eu entendi do filme, né? Que é esse Batman, é aquele Batman que já tá de saco cheio, né? Aquele Batman que não se importa mais em matar bandido. Pois é. Então, o filme começa introduzindo o Batman. Muitos reclamaram da cena, de mais uma vez, da origem do Batman, mas foi uma cena não gastou tão pouco do filme, que 5 minutos ali, uma cena bonita, bem dirigida. Bonita, mano. Bonita. É, foi uma cena. Eu não curti a parada dos morcegos levitar. Não, ali foi um sonho. Mano. Não, eu tô falando cena bonita, você fala assim, da morte dos pais deles e tal. Foi uma cena dramática, né? Foi uma cena bem gravada aí. E ele pegou o Zack Snyder e soube fazer de um jeito pra não ficar chato. Poxa, todo mundo já sabe essa história. Até quem não conhece cinema. Não conhece, é uma interpretação, né? Aquela ideia de que os morcegos levarem aos céus, né? Abriram. Trouxeram uma luz pra ele, é aquela representação de que ele se apegou aos morcegos, aos pesadelos que ele tem pra poder encontrar uma luz. Isso, a metáfora então, ficou bem clara, né? E a cena é porque é o morcego, ele não caiu na caverna cheia de morcego. Mas o. Não, mas tô falando, o morcego não vai pra luz, velho. Não, cacete, o morcego levou ele pra luz, não é literalmente, é metaforicamente. Eu sei. Então pronto, ora. Metaforicamente levou ele pra luz, já era. E ele não levou pra luz, ele levou pras trevas, porque ele é amargurado pra cacete, então não levou ele pra luz, né? Ele levou ele foi pras trevas. Sim, acho que é o segundo sonho que ele tem, representa isso, né? De que não foi bem pra luz. Porque aí ele chega lá no túmulo, né, dos pais dele, e aí começa a ver sangue, e aí surge um monstro. Morcego. É. Louco. Morcego. Tem isso também. Morcego homem. É, pior que não é o morcego homem, né? Eu pensei que podia ser o morcego homem, mas. Não, é uma representação dele mesmo. Ali. Porque tem o vilão morcego homem, né? Sim, o Dr. Langstrom. Tem. Langstrom. Caralho. Mas pra eu pensei mim, que era o. O mais próximo de um morcego que tinha era aquele. O que foi a Felícia! Mas não deixa de ser uma referência também, né? Lembra não? Aquele sugava ectoplasma, eu me lembro, velho. Era do Homem-Aranha clássico. Puta. Mas o filme apresentou o Batman. Né? Essa daí é mais um. É, e apresenta o Batman lá durante o filme do Homem de Aço. Mostra o que aconteceu com onde é que estava o Bruce Wayne, o que estava acontecendo. Mostrando mais a parte humana, né? Já que tinham deuses lutando ali. Tell me, do you bleed? You will. Vou dar minha visão de como eu vi essas cenas. Essas cenas foram muito criticadas porque o pessoal falou muito que são cenas paradas e dá muito sono e tal. Eu também tive essa sensação de ser muito arrastado, muito cansativo, ficar muito sonolento. Quais partes? Acho que o primeiro, segundo ato. Não, primeiro ato, né? Do filme que tem a parte da destruição? Não. A parte dele se conhecendo. Acho que é segundo ato, no caso. Não, achei muito top aquela parte, velho. Não, eu tô falando do momento de pesadelo, da origem dele, do super-homem encontrando a mãe dele. Esse ato de reconhecimento e origem. Ele realmente dá bastante sono, mas. Se você assiste e presta bem atenção em todas as referências que essas cenas mostram, você vê que no final tudo culmina para aquele acontecimento lá que a gente vai falar mais pra frente. Então, no final, assim, no começo do filme eu fiquei achando ruim aquela cena, mas no final eu compreendi e achei foda esse começo. É aquele. Na verdade, a gente falou de críticos estarem julgando muito esse filme, mas eu vi também muitos comentários de pessoas que assistiram o filme duas vezes, ou então. Refletiram um pouco do filme depois de um tempo e mudaram de opinião. Acho que tem a ver com isso, com essa construção, como foi feito o filme. Muitas referências e muita soma para um resultado final. O filme, você falou muito dos críticos, o que acontece? O que está acontecendo? Antes de darmos nossa opinião assim, geral sobre do filme. Existem críticos que estão xingando o filme, igual um desgraçado, falando que o filme vale zero, que o filme é uma merda. E existem críticos que... Existem críticos, não. Existem fãs que estão adorando o filme. Certo? Então, colocou essa briga eterna que existe entre críticos e fãs. Quem é que tem razão? Se é o público que consome ou se é o crítico que dá a opinião de merda dele. Então, o que acontece? Eu não sou crítico profissional, não sou, mas eu escrevo minhas críticas. Então, eu tenho essa certa visão como crítico também. E sou fã número um. Eu odeio o Super-Homem, adoro o Batman. Sou imparcial. Totalmente Nossa. Imparcial. Totalmente. Totalmente. Não, mas esse Super-Homem eu gostei. Mas o que acontece? Os críticos, ele tem uma obrigação. Eu pelo menos entende-se que ele tem uma obrigação. Ele tem o dever de analisar a parte técnica do filme. E se nós formos analisar a parte técnica do filme, o filme realmente é uma merda. Porque o filme é muito mal montado. O filme é... Primeiro que o filme ele não devia nem ter sido lançado no cinema com essas 2 horas e meia que foi lançado. Ele devia ter lançado no cinema com as 3 horas e 10 que ele originalmente tem. Porque agora, depois que saiu o filme, já lançaram 200 partes dessas horas aí. E a maioria delas são cenas que iriam realmente fazer mudar a ideia do filme, a história do filme. E a compreensão. Então, eu saí do cinema já, eu assisti com a namorada e amiga minha e saímos do cinema. A primeira coisa que eu falei, essa montagem do filme ficou um lixo. A primeira parte é arrastadíssima. Que o Batman tá com ódio do Superman e não sei o quê. E a gente entende, só que ficou muito arrastado. Ficou muito arrastado mesmo. A gente já sabia que era o Batman. Não precisava, por exemplo, ver o Batman em ação, como foi naquela vez que ele parecia um... Sei lá o que ele parecia... Lembra aquela cena que o policial apontou a lanterna pra cima e ele tava... pendurado aquela cena na parede? Eu achei muito boa, porque aquela cena foi um thriller de horror. Eu achei muito bom. Não, mas ele ali pendurado na parede foi muito feio, mano, porque ele é muito grande, tá ligado? Parece um besouro gigante preso na parede. É o mesmo. Ficou muito estranho aquela parte. Tem aquelas cenas que às vezes a gente. Que às vezes não. Que a gente tem a certeza de que podia ser feito de um jeito melhor. O Homem de Aço foi assim também. Tem várias cenas do Homem de Aço que podiam ter sido feito de um jeito muito melhor. Essa daí é uma delas. Também. Aí vamos pra perseguição de carro. A perseguição do Batmóvel foi horrível. Foi um desconexo assim completamente. Não teve sequência. Você pegar as sequências que tiveram, não comparando, mas já comparando, já que as cenas de perseguições também destrutivas, as que tiveram com o Tumblr, a diferença é gigantesca. Aquelas cenas você não entendia o que estava acontecendo com aquele carro, com aquele Batmóvel perseguindo os caras. Aí você pega a parte da Lois e a lança. A Lois pega a lança, joga a lança na água e depois, do nada, ela descobre que precisa da lança pra matar o Apocalipse, que ela nem viu que existia Apocalipse. Não, mas ela viu que também o... Também sem nexo. Não, aí eu já não acho, porque ela viu que aquela lança ia matar o Super-Homem e até machucou ele. Então não era difícil dela imaginar que podia machucar. Mas ela não sabia o que era Apocalipse. Ela não sabia o que era o Apocalipse. Ela não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Então, ela não viu o Apocalipse, ela não sabia que o Apocalipse é um kryptoniano, ela não tinha ideia de nada. Mas, com certeza, na versão estendida, tem alguém explicando. Aí, outra. A desculpa do Snyder, porque acho que mais que tiveram reclamação foi qual é o nome dele? O Jesse Eisenberg, o Lex Luthor. Tiveram muita reclamação do Lex Luthor. Foi realmente o personagem mais diferente dos quadrinhos. Só que, se você for ver... Segundo o Zack Snyder, ele tá assim porque ele ficou louco. Porque ele encontrou um alienígena lá, o alienígena falou pra ele algumas coisas, ele ficou louco. Aí realmente tem essa cena. Só que ele tirou essa cena, tirou toda a noção dele que ele tá louco. Mas, então, velho, eu particularmente acho esse ator foda, velho. Eu gosto da interpretação dele. Quanto ator, quanto a interpretação ele, também. E ele foi uma... Qual então, ator e ele foi falou? Uma engrenagem, mano. O Jesse Eisenberg. Ele foi a engrenagem, mano, que fez movimentar o filme inteiro, pô. A maneira dele que fez essa porra toda acontecer, velho. É, todo o filme gira em volta dele. Aí, só que é o que eu falo da montagem. A cena mesmo que tem apresentando outros personagens, é claríssima que aquela cena não tá ali, tá ligado? Aquela cena não existe no filme. Colocaram, botaram lá, vamos colocar a Mulher Maravilha aqui olhando as coisas. Era uma cena, por exemplo, que cabia quando o Batman olhou a primeira vez os arquivos. Cabia muito mais Sim. ali do que quando a Mulher Maravilha parou no hotel, abriu o notebook, ficou lá vendo os negócios. Sendo que já tinha o Batman lá de frente pro computador olhando que ele tava realmente fazendo isso, investigando. Faria muito mais sentido. Mas, Segue então, o filme ficou, essa parte montagem ficou horrível e roteiro também fraquíssimo, né? Porque, assim, o Jesse Eisenberg, o Lex Luthor, faz sentido. Ele tem a sua motivação, que ele odeia, não quer saber do alienígena, sei lá, acho que não precisa. O pessoal tá procurando motivação, ah, não sei o quê, não sei o quê. Não sei, aí eu fiquei imaginando, se chega um alienígena amanhã aqui na Terra, o que não vai ter de doido querendo matar esses alienígenas pra que ele não tome a Terra? Vai ter um monte, não vai aceitar assim, ah, alienígena, que legal, é nosso novo Deus. Ninguém vai aceitar isso. Então eu acho que não precisa dessa motivação toda que o povo tá tentando encontrar pra que o Jesse fizesse isso, pra que o Lex Luthor tivesse raiva do super-homem. Mas eu não entendi a motivação dele pra querer matar o Batman, velho. Pra querer matar o Batman? É. Ué, porque o Batman... Ele sabe quem é o Batman. Ele sabe sempre... que o... Sim. Ele é um criminoso. Mas ele... É e não é, né, velho? Não, você vê o Batman. É. O Batman foi lá e destruiu todo o esquema que ele tinha pra trazer a Kryptonita. Mas ele queria que isso fosse feito. Isso? Sim, foi um plano já dele, mas ele já sabia que o Batman ia correr atrás dele, porque ele é realmente o criminoso e o Batman tá ali pra combater os criminosos. Ah, ele acha por debaixo do pano, ele sabe que ele é esperto bastante pra não deixar ele fazer isso. Eu entendi que ele queria ser superior a tudo e todos, né? Acho que é essa a motivação do Lex em muitas exatamente. Mídias. É que ele é megalomaníaco, isso aí é normal. Então, pra mim, eu acho que ele quer mostrar que ele tem o poder de manipular todo mundo e ficar no backstage. Só tomando o whiskyzinho dele de boa, sabendo que tudo tá ocorrendo da maneira que ele quis. Tipo, exatamente. Como se todo mundo fosse um bonequinho de ventríloco dele. Então, mas é isso que ele faz o filme inteiro, ele manipula os dois. É, mas não só os dois, ele manipula todo mundo. E quem ele não conseguiu manipular, que foi a senadora lá, ele matou, né? É. Tell me, do you bleed? You will. Cara, aí reclamaram também, ah, o Batman mata. Ah, e pelo amor de Deus, lá, cara. Não, o Super é a mesma coisa do Super-Homem, assim, então. Não, mas o Super-Homem teve o quadrinho que ele realmente matou, entre aspas, porque todos eles voltam, matou os Zod. Aí ficou aquela, ah, mas tem no quadrinho, por isso que acabaram aceitando no Homem de Aço isso. Já o Batman, eu sinceramente, eu sou fã número um do Batman, adoro o Batman, a galera sabe disso. E não tenho problema nenhum dessa versão no cinema o Batman matar. Não tive problema nenhum com isso, inclusive coloquei até comemorando lá na minha crítica. Porque, pô, você pensa, o Batman que eles estão mostrando não é o Batman que começou agora, que treinou, que... Não é o Batman que tá entusiasmado pra fazer isso. É um Batman amargurado, que já perdeu a fé em tudo, que tá só ali chorando da vida, se lamentando das coisas que aconteceu na vida dele, esses 20 anos que ele teve aí lutando contra tudo e contra todos. Pô, eu acho que ele já é um... deixou claro que é um Batman sem esperança, um Batman fora do comum. Não é o Batman dos quadrinhos que luta pela justiça. As conversas com o Alfred já deixam isso, mano, bem claro, mim, que você não, falou. Não... Pois é. E não tem dessa, velho. Pra mim, todo o super-herói mata, filho. Não tem essa. Então, eu não vi problema também nem no Batman, nem no Super-Homem. Porque eu assim, quando eu vou ver uma série, um desenho, qualquer coisa, em mídias diferentes, por exemplo, na DC a gente tem quadrinhos, a gente tem desenhos, a gente tem filmes. O que eu menos quero é ver o mesmo personagem, as mesmas histórias nas três. Eu gosto de ver uma diferença, eu gosto pois de ver cada um tendo o seu. Por isso que não, até foi um dos motivos que eu não vi grandes problemas de ver a origem de novo nos filmes, porque quando eu vejo uma origem sendo recontada, eu espero ver algo diferente. Talvez, ah, ele tá contando a origem novamente, porque talvez por algum motivo ele seja um pouco diferente do que eu já vi antes. Agora, esse negócio de, ah, Batman não mata, Batman só quebra alguns ossinhos. Ah, pelo amor de Deus, já chega, né? Pô, eu mesmo já tô de saco cheio, eu mesmo já fico puto quando o Batman fica nessa vibe de não mato. Já me cansou essas histórias já. Porque nem isso, cabe isso tanto mais pro personagem. Hein? Mas é aquele negócio. Meu irmão bateria em você, Eduardo. Ele não tá porque aqui, eu posso falar o que eu quiser. Olha que tudo só. Que esteja no quadrinho Tudo que seja no quadrinho, ele quer que seja passado pra mídia do mesmo, sem tirar uma vírgula, velho. Mas esse que é o problema da galera. Totalmente. A galera não entende que não dá pra ser assim. Até porque eu fico imaginando, a galera, de novo, o Jesse Eisenberg, que é a grande polêmica desse filme. Eu tenho certeza que é a maior polêmica, que é o que todo mundo discute, todo mundo. Uns amam e outros odeiam. Nesse caso. Pra mim foi uma surpresa positiva, velho. Eu fico imaginando assim. Imagina só você falar. O Lex Luthor é um vilão burocrático. A não ser quando ele está com aquela armadura dele super especial lá, ele é um vilão burocrático. Ele é um vilão que ele age através da entre linhas, ele age por trás dos bastidores e tenta destruir o Batman, ou Batman não, o Super-Homem, ou mesmo até a Liga da Justiça, de uma forma, como é que eu posso dizer, mais uma forma psicológica, porque na porrada ele não vai ganhar nunca, né? Isso a gente já sabe. Então o que acontece? Pra construir um vilão desse, não dá pra construir um vilão desse em 2 horas e meia, infelizmente. Você vê, um vilão burocrático, o último que eu vi realmente bom que você foi construído assim, um vilão burocrático, foi o vilão do o Rei do Crime no Demolidor. Os caras tiveram lá 13 episódios pra construir o cara. Ele praticamente dividiu a série inteira com... Porque ninguém sabia que era o protagonista, se era ele ou o Demolidor mesmo. Então, tão foco que deram no cara, pra você ficar com ódio, pra você ver que o cara não tem escrúpulos, pra você ver esse tipo de coisa. Senão acaba sendo um vilão genérico mesmo. Já um vilão, você bota, se você assume que o vilão ele tem problemas psicológicos sérios, que ele é egocêntrico, que ele é megalomaníaco, e que ele realmente tá afetado por alguma coisa que aconteceu, que era a cena que devia estar no filme, não tá? Então você vê que é um vilão pronto, você tem um vilão pronto ali, ele não tá afim de alguém de justiceiro, ele não tá afim de um alienígena na terra dele, ele quer ter o poder, ele quer estar por cima dos outros, ele quer manipular, ele é o dono de mega empresas, conglomerados, ele é poderosíssimo, é um jovem e tudo. Então ele é um vilão que vale a pena. Agora imagina só você construir um cara que não é loido, que ele ia fazer o quê contra o Superman e contra o Batman? Ia fazer nada. Eu até, na verdade, eu acho que é um vilão esse jeito dele coube. De falar, de ser todo introvertido, eu acho que, na verdade, mostra como ele se sente mais superior ainda que as pessoas, qualquer outra pessoa ao redor dele. Ele tá desdenhando da galera. Mas ele não é introvertido, velho. Pra mim, aquilo ali, ele faz como uma brincadeira. Então, ali ele faz esse papel. Ele é um cara que ele sabe jogar. Então, ele não é uma pessoa introvertida. Ele usa uma faceta diferente pra conseguir atingir o objetivo dele. Ele se faz de bobinho, que não tá entendendo porra nenhuma, e por trás ele tem aquela aquele plano mirabolante, porque ele já pensa 3 passos à frente do que uma pessoa tá pensando normalmente. Sim. A gente vê isso muito naquele diálogo com a senadora que ele tem lá, que ele fala do quadro lá do pai dele. Ele mostra lá que ele tá tendo toda aquela face dele de palhaço, que é o que o pessoal mais tá falando, né? Que ele é o palhaço do crime, né? É o Coringa. Então ele mostra toda aquela cara vilã, aquele modo de palhaço. Aí quando ela aperta ele muda completamente. Ele começa a ficar sério. Ele fala, então você não vai cair na minha. Então eu vou ter que agir mais sério com você, já que você sabe realmente quem eu sou. Então você vê que é um vilão construído pra um filme, pô. Agora, claro, deixou um link pra os próximos filmes. E nos próximos filmes ele já vai estar, todo mundo já vai estar sabendo, porque o filme vai estar bem montado no Blu-ray, que ele estava afetado ali, que ele estava com problemas psicológicos sérios por ter falado com os outros alienígenas. Vai deixar bem mais claro. Mas eu não tiro o mérito do personagem de jeito nenhum. Até porque o Lex Luthor é chato pra cacete também. Já tentaram fazer o Lex Luthor 2 vezes e não deu certo. Os 2 saiu galhofa. Tanto o Lex Luthor do Kevin Spacey como o Lex Luthor do Gene Hackman, pelo menos na minha opinião, os 2 são galhofa, os 2 são... Você ri mais deles do que você... Você não tem medo deles. Não parece que eles têm capacidade de fazer alguma coisa contra o Super-Homem. E, velho, pô, só aquela parte dele jogar a Lois do arranha-céu lá, fi, já mostra que o cara não tem limite pro que ele vai fazer. Ele não ele se é importa. Sem escrúpulos, ele não tá nem aí. Até porque ele descobriu que existem coisas muito maiores do que aquela terra dele. Então ele não tá nem aí mesmo. Ele quer tá no que se foda. Eu gostei do Lex Luthor, apesar da maioria ter odiado. Foi um personagem que eu gostei. Talvez por eu não gostar do Lex Luthor dos quadrinhos. Foi uma coisa diferente que eu gostei. Eu também nunca gostei do Lex Luthor do quadrinho, não. Aquele Lex Luthor serião, já careca, que parece ser... Parece aquele presidente chato, aquele chefe chato de uma empresa, sabe? Mas é, burocrático, é um cara burocrático, é um cara que não tem, você tem a construção dele, você tem que usar 5, 10 quadrinhos pra você construir um vilão desse. Eu me surpreendi muito. É um cara que acaba ficando chato. Eu não sei, é que realmente eu possa estar errando por ser fã do... por não ser tão fã das histórias do Super-Homem. Não, eu concordo com você. Até porque eu acho que talvez a minha predileção pelo Batman não seja nem o Batman em si, mas os vilões do Batman, que eu acho que é o que tem de mais forte o Batman, são seus vilões. Eu não vejo isso nos vilões do Super-Homem. Até porque o Super-Homem ele é praticamente destrutível, né? É difícil trabalhar com o Super-Homem. Acaba limitando muito o personagem. Difícil, ou você trabalha o psicológico, ou você trabalha a magia, que a única coisa que ele é vulnerável é magia, só que aí você vai botar magia, já tira muito o Super-Homem, já não é bem a cara dele. Então acaba ficando difícil você trabalhar. Obviamente não é fácil, tenho certeza que não é fácil. As vendas mostram isso, que a DC é o personagem que eles mais reformulam, é o Super-Homem, toda hora tá resetando ele porque não tá vendendo. Já o Batman, resetam tudo e o Batman continua vendendo. Então eu acho que fazer um vilão diferente dos quadrinhos foi uma decisão boa. E é o que o Eduardo falou mesmo, eu tô aqui para ver alguma coisa diferente. Se eu quisesse ver a mesma coisa, eu vi os quadrinhos. Eu acho que a adaptação, como diz o nome, é uma adaptação. Com certeza. Você não tá copiando e colando uma coisa nos quadrinhos. Até porque nos quadrinhos, sei lá, eu pelo menos, eu lendo um quadrinho, eu tenho um critério, uma suspensão de descrença bem maior do que eu assistindo. Eu assistindo um filme. Você tem uma suspensão de descrença se o cara falar que ele foi pra outra dimensão e que encontrou um cara do passado dele que quer lutar contra o cara do futuro. Eu vou engolir de boa se eu estiver lendo um quadrinho. Vai ter essa construção, vai ter. Agora num filme, pô. Numa série até que vai também, agora Flash tá usando esses elementos. Mas num filme, são coisas assim que você acaba não acreditando muito, não dando muita atenção, porque é uma coisa rápida. São 2 horas e meia, 2 horas, dependendo do filme, até 3 horas, que você tem ali pra ele te convencer que aquele vilão realmente é ruim. Aí os caras falam, mas o Vingadores não foi assim, óbvio. Vingadores, eles só chegaram lá e... Ó, o Vingadores 1, que foi o que funcionou, né? Já que o 2 tem muitas críticas. Todos os personagens já tinham sido apresentados, os mocinhos, certo? Todos eles tiveram filme, todos eles tiveram participações em um filme, se não tiveram o próprio deles. E o vilão também já tinha sido apresentado. O que teve de novidade no Vingadores? Não teve nada. Todo mundo já teve seu filme ali. O Hulk teve o filme, Homem de Ferro, Capitão América e todos os outros participaram do filme deles. Então é muito mais fácil você construir uma história assim. Agora construir uma história do nada, onde você tem que colocar um vilão que os caras odeiam e colocar 2 grandes super-heróis para lutar contra, já é muito mais difícil, pelo menos na minha opinião. Tell me, do you bleed? You will. Tá, eu acho a decisão errada que eu achei nisso tudo foi fazer esse filme. Eu acho que essa decisão foi uma decisão errada. Eu acho que eles não deviam ter feito esse filme. Acho que eles deviam ter feito igual a Marvel, porque a gente sabe que... A gente sabe não, todo mundo sabe que isso é comercial. No, obviamente eles vão fazer o negócio pra ter dinheiro, né? No, ninguém é trouxa que eles vão fazendo porque eles são fãs, porque eles gostam da gente e eles gostam dos quadrinhos. Então... eles fizeram esse filme onde colocou o Batman e o Super-Homem, porque eles viram que o Super-Homem não deu o retorno que eles queriam. E todo mundo sabe que, independente de você gostar ou não do Batman, a gente sabe que o Batman tem número maior de vendas e número maior de fãs, bem maior do que o Super-Homem. Ele dá muito, pelo menos, que não, tanto nos quadrinhos, que as vendas são completamente diferentes, como fora. O Batman tem quase 10 filmes já do Batman. Ele é um personagem conhecidíssimo e tá aí. A galera sabe quem é o Batman. Tanto que o Batman tem uma série que ele nem aparece. É o Gotham, né? Então, pra você ter uma série de um super-herói que ele nem aparece, é porque realmente ele tem uma fama, assim, que vale a pena. Com certeza, eles brigaram lá dentro, os donos da grana, e falaram, ó, a gente precisa de dinheiro. Não adianta você fazer um novo super-homem aí que não der dinheiro, pra gente não vale nada. Então, falaram, beleza, vamos colocar o Batman aí no meio. Eu acho que eles deviam ter feito, colocado, ó, vamos fazer um filme do Batman, um filme da Mulher Maravilha e um filme do Flash. Não precisa nem fazer de todo mundo. Fazer um filme de cada, bota uma referência a cada um dos heróis, um dos outros heróis e um desses filmes principais. e faz o filme assim. Porque esse é um filme da Liga da Justiça, quer queira ou não. É um filme da Liga da Justiça. Ah, eu não acho, cara. Eu faz acho um que ia ficar assim. Muito, muito demorado, muito enrolado. Eu acho que talvez alguns personagens da Marvel talvez não tivessem. A Mulher Maravilha, por exemplo. Será que ela teria um destaque pra vender um. É. Será que a Mulher Maravilha, por exemplo, teria um destaque pra ter um filme próprio já? Ah, será que ela não precisou cara, desse porque, filme assim, pra aparecer? A gente assistiu o Homem-Formiga aí faz o quê? Um ano? O maior sucesso do cacete. Quem é Homem-Formiga? Homem-Formiga eu conheço, que eu leio o quadrinho. Quem é Homem-Formiga? Alguém sabe que é Homem-Formiga? É até piada, Homem-Formiga. É até piada o nome do cara. Nem o nome ajuda. Mulher Maravilha, até o nome ajuda. Entendeu? Olha a diferença, se sonorizar Mulher Maravilha e Homem-Formiga. E a galera foi assistir Homem-Formiga. E outra galerinha também assistiria a Mulher Maravilha, porque é um complemento do que tá por vir, né? Não, então, e depois meio, que ele jogar, querendo ou não. A galera ia assistir. Querendo ou não, é meio que uma obrigação, se não você deixa de entender muita coisa do que o filme, que vai ser a conjunção de tudo. Se você não assistir uma peça desse quebra-cabeça, vai ficar incompleto pra você. Pois é, aí é que tá. Eu acho exatamente que eles. O que eles erraram foi isso, que eu queria chegar nesse ponto. Esse negócio de. Nossa, eu já discuti tanto com várias pessoas, inclusive com um podcast que a gente já fez, com o nosso amigo Raul Lima, Indignato. No podcast mesmo a gente discutiu em referência a isso, que ele falou: nossa, eu acho ridículo esse negócio de ter que assistir um filme para entender o outro filme. Mas a Marvel já fez esse trabalho de colocar isso na cabeça das pessoas. Todo mundo que vai assistir o filme do Homem de Ferro, ele sabe que ele tem que assistir os outros filmes. Que vai assistir um Vingadores, ele sabe que ele tem que assistir os outros. É incrível como o público, não estou falando dos fãs não, dos nerds não. Falando do público comum mesmo. Eles têm noção. E eles têm porque eu falo com várias pessoas que não são nerds igual eu, e eles têm noção disso. Eles sabem. Mas a Marvel já fez o mais difícil, ela já colocou isso na cabeça do povo. Que era o mais difícil entender, mas era isso. Mas a galera quis isso. Não, eu tô elogiando. É. Tô falando bem, a galera realmente quis isso. E isso era difícil colocar na cabeça do povo. Você ter que, então, porque que assistir isso, um filme pra entender o outro, pra entender o outro, pra entender o outro. Assim, quando é três filmes, uma trilogia, que colocaram isso no começo do século, desse século, trabalhou-se muito com trilogia, foi uma moda do caramba, e botou isso na cabeça do povo que tinha trilogia. E depois... Eu mesmo, pra me acostumar com trilogia, a primeira vez que eu assisti Senhor dos Anéis, eu achei ridículo. Eu falei, que merda é esse? De filme é esse? Sem fim do caralho? Sociedade dos Anéis? Sociedade do Anel, eu era novo, tinha 10, 11 anos. E achei uma merda o filme, porque eu não entendi que tinha um filme de continuação. E assim, ia ser obrigatório. Porque filme de continuação, normalmente, sempre é outra história, né? Não é a mesma história. Você não vê um filme de continuação que é a mesma história. Sempre você vê uma outra história. Então, a Marvel fez uma coisa difícil. Colocou isso na cabeça do povo. O povo fica lá. Quem assiste crédito em cinema? Todo fã da Marvel agora assiste crédito no cinema. Todo mundo sabe quem são os caras. Quer ler ou não, mas eles estão lá. Eu acho que a DC... Achou ela... o momento certo, né? Porque é a nossa geração. É a geração da galera que lia quadrinho. Então, ela sabe que se ela colocar qualquer filme de um super-herói, vai lotar as salas. Porque a galera lia e agora quer ver como é que vai ser em outra mídia. Pois é, e a DC ela perdeu exatamente isso, Duzinho. Por isso que eu não falei que eu não concordava com você, porque eu acho que a DC ela já pegou essa cara, ela não precisou trabalhar isso, não precisou convencer o público de que ele tem que assistir vários filmes para entender um filme específico, ele tem que assistir quatro filmes para entender um Vingadores da Vida. Ela não precisou, porque ela, as pessoas, o público, eles não, muitos não sabem distinguir o que é o Capitão América e o que é o Super-Homem, assim, não sabe o que eu falo, não sabe o que é DC e o que é Marvel. Pra eles são super-heróis, entendeu? Tanto que você vai numa feira, você encontra lá uma cartela de boneco e tal, Super-Homem, tal Homem-Aranha, tal Batman e tal Professor Xavier. Então, pro público, eles não têm essa noção, ah, é DC, é Marvel, é DC, é Marvel. Tem muito nerd por aí que não sabe, quando vai falar de segundo escalão, não sabe distinguir muito. É, você falou DC Marvel, mas normal. Você esqueceu que quando a gente vai lá ver esses bonecos, também tem a carreta Furacão. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Quero ver pronto, a carreta Furacão, por exemplo. Tem muita gente que não sabe que é o Popeye que tá lá, entendeu? Então, tem que é o Fofão. Ou o Fofão. Então tem esse tipo de coisa que a galera não tem noção. Então você pensa, Eu espero o filme deles aí. Em breve nos cinemas. Feito pelo pessoal do Porta dos Fundos. Mas o... Eu falava, se o Ian ouvir isso aí e fizer, a gente tem que cobrar dele depois. Mas a Marvel já vendeu isso. Eles só precisavam usar uma coisa que eles já não precisam trabalhar mais isso. Se ele chegasse e fizesse um filme do Batman e falasse, agora tem o filme da Mulher Maravilha, agora tem o filme do Flash, o pessoal ia comprar isso aí fácil. Fácil, eu não tenho nem dúvida. O pessoal ia comprar isso aí sem chorar. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Referências, né? Os chamados fanservice que muita gente reclamou. O que vocês acharam dos fanservices aí? Tem, o filme é fanservice pra cacete. O que vocês acharam não? O que eu achei, né? Porque o Dudu não lê quadrinho, então ele não achou porra nenhuma. Ah, mas ele conhece alguma coisa. Mas eu assisti o filme do Batman lá. O filme do Batman? Qual? Aquele dos quadrinhos, que é o Dark Returns. Ah, você assistiu o do Frank Miller? É, o Cavaleiro... Cavaleiro das Trevas. Ressurge. É cheio de referências. É boa referência. Então, referências não faltaram no filme. Eu acho que o fã que não gostou é porque ele é chato mesmo, o filme não é pra ele, que ele se foda. Mas não faltou referência. Aquela sequência de Batman Arkham é sensacional. Ver ele chegando assim, do andar de baixo. É totalmente o jogo ali, porque ele chega... É o jogo. É o jogo total. Ele chega de um local que os caras não estavam esperando, usa o dispositivo pra desarmar os caras e sai na porrada numa sequência de combos sensacional, cara. E é muito bem filmado, aquela cena ficou muito bem feita. Aquele é o Batman que você acredita, aquele é o Batman que você fala que foda. É bruto, então, isso não, que eu ia falar, não tem nem técnica, foi bem bruto. A primeira cena de coreografia de luta que o Batman aparece... Eu achei ridículo, velho. Que é a parte do sono dele. Sei. Sim. Ah, mas ele era um sono, né? Ele ia perder. Ali não, foi mas, desespero. Mas não importa, eu tô falando. A coreografia tava muito escrota. Você conseguia ver que o cara não acertava porra nenhuma, velho. Mas é exatamente porque ele queria mostrar o desespero. Sim. Não, eu tô falando. Tem horas que ele acerta o cara. Era pra se acertar o cara, mas... Você vê que não chega nem coçar no rosto o soco e o maluco voa. Na hora que ele dá a rasteira no cara lá, ele nem coça no bicho pra dar a rasteira e o maluco já se joga todo no chão. Mas é porque era um sonho. Foi na parte coreógrafa. Você que é campeão mundial de Muay Thai, quando você chegou lá na Tailândia, lá, aí você foi no avião sonhando. Você sonhou que você acertava os golpes certinhos? Nossa, que história é essa, velho? Você sonhou que você acertava todos os golpes certinhos? Eu nem sonhei. Aí, ó, tá vendo? Você nem sonhar sonha. Você é triste. O Batman é feliz. Eu sou o Batman, então. I'm Batman. se o Batman é feliz, imagina que é triste mesmo. Pois é. Não, mas... É, aquela cena realmente já não é boa, mas eu entendi que aquela cena realmente não era pra ser boa. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Nossa. Mas, né, eu luta entendi é luta. Que ele... Era pra mostrar não, o desespero dele ali. Pra deixar bem claro que era um sonho. Ali totalmente referência a Injustice, né? Aquele super-homem que resolveu governar o mundo, né? É aquele super-homem com ódio nos olhos. E eu achei... Nossa, eu achei incrível isso. Porque eu pensei, pô, os caras estão referenciando a referência. É, então. Muitas referências. Porque não estão referenciando os quadrinhos, estão referenciando a referência. Porque os jogos, eles pegam a referência dos quadrinhos pra fazer os jogos. Então eles estão usando os jogos pra montar uma referência no filme. Eu achei corajoso, tá ligado? Sim, porque... corajoso foi até essa cena que a gente falou da luta do Batman, que a gente viu o Batman apanhando, tomando tiro. Pô, eu achei foda isso, eu nunca esperava isso. Que você sente que o Batman é humano também. Ele usa os equipamentos dele e tal, mas ele luta pra caramba também, mas ele é humano, ele toma tiro e tal. Até teve uma cena, nessa cena tem, ele toma uma facada que muita gente não entendeu, né? Muita gente achou ridículo, né? Vocês entenderam essa cena? Uhum. Por quê? Porque esse negócio dele tomar uma facada é mostrado em muitos lugares. O filme do Nolan mostrou sobre isso, os quadrinhos já falaram sobre isso. E teve gente que reclamou e criticou, velho, sério mesmo. Não, mas teve referência, porque eu entendo assim, eu vejo o pessoal reclamando, ah, como é que pode ele aguentar tiro e não coisa, eu falo, pô, mas a armadura, tá clara ali a armadura dele, acho que é a armadura mais óbvia de todas as armaduras do Batman, que ela é composta de várias partes diferentes. Pois é. E no meu entendimento, eu entendi que tem lugares que tem uma proteção maior, que tem outros lugares que é uma proteção menor, até por questão de mobilidade, né? E no pior lugar que deveria estar mais protegido, tá vulnerável, que é a costela. Não, mas tem... Como é que fala? Tem... Ele tem que se mover. Paciente. O Batman, ele tem que se manter rápido. Isso já foi dito nos jogos, já foi dito no filme do Nolan, isso. Ele já falou sobre isso. Ele tem que se mover, então a armadura não pode ser uma... Não pode ser totalmente blindada. Não pode ser um tanque. É. Mas tem um... Não pode nem ser tanque, porque também seria pesado. Ele perderia a mobilidade. tem um negócio que eu... Eu não, agora eu não sei se eu já vi isso em algum lugar ou se eu confundo de tanto RPG que eu joguei na minha vida. Mas eu tenho a impressão que eu já vi um esquema que fala que tem armaduras. Por exemplo, a armadura ela aguenta o impacto de uma bala, de um projétil. Mas ela tem camadas, por exemplo, nela, que ela é vulnerável a uma lâmina fina, entendeu? Sim. Ela aguenta os impactos... É, maciço, um impacto maciço de uma bala, mas uma lâmina fina, ela é vulnerável. Se ele tivesse feito de seda? Não, tipo não seda, entendeu? Só que em proporções mais fortes, tipo seda mesmo. Porque seda tem esse esquema, né? Que você não rasga de jeito nenhum. Seda não rasga seda. É, então, é tipo o tipo de seda. Agora só que a minha mente doida, não sei se eu tirei do RPG ou se eu tirei, se eu já vi na... baseado em fatos reais. Tell me, do you bleed? You will. Então, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, porque como os caras acharam crítica em todo tipo de coisa nesse filme, parece que eles tentaram achar defeito mesmo, tá ligado? Então. Eles tentaram achar defeito chato que não existe. É que eles queriam chegar no cinema, na verdade, eles queriam chegar no cinema e ver um Vingadores, o Homem de Ferro 1. Não, eles queriam chegar no cinema e zoar o filme. Queriam chegar no cinema. Não, eles queriam ao contrário. Eles queriam chegar no cinema e ver um Vingadores ou um Homem de Ferro 1. Aí é você chegar lá e falar, porra, a DC é foda, a DC deu um show em cima da Marvel, a Marvel é um lixo. Sabe esse fanboy que ama É, então, o cara que fica com esse pensamento, ele já não conhece. Ele queria fazer isso. Aí como ele viu que o filme não tinha capacidade de chegar ao nível desses outros filmes, mas era um filme bom, ele falou, pô, eu não posso admitir que o filme é menor que os outros filmes da empresa que eu não gosto. Então eu vou meter o pau e falar, não, os caras estragaram, tem que fazer outra coisa. Então, depois que eu assisti o filme, eu até tava comentando com um amigo meu e ele falou uma coisa que até me veio à cabeça, assim, que a gente tava saindo do trabalho, a gente pegou o elevador e tinha umas pessoas conversando sobre o filme. E uma delas perguntou o que a outra achou do filme e ela respondeu que achou o filme bom, mas que achou que o filme era muito marketing demais e que isso atrapalhou o filme. E eu parei pra pensar assim, pô, ele me falou, né, a gente ficou comentando assim, pô, será que muitas vezes as pessoas não gostam de odiar o filme, criticar o filme pra parecer que são inteligentes, pra parecer que sabem mais? Tá cheio, qual né? Qual parte dos críticos você não entendeu? Ela não tem sapatos verdes, não? Cara, é sempre importante você causar uma polêmica. Uma coisa que eu aprendi muito agora nesse... Teve o Oscar agora e eu fiz a listinha do Oscar lá que eu faço todo ano. Foi o ano que eu mais acertei. Aí... Ou errou, depende do ano. Não, esse ano foi o ano que eu mais acertei. Dos 24 estatuetas, eu acertei 17. E errei só nas... técnica, curta-metragem, essas coisas. As principais, quase todas acertei. Só errei no Stallone. Aí o que acontece? O filme que ganhou o Oscar de melhor filme foi Spotlight. Que a gente devia até ter falado dele aqui, não falamos ainda. E é um filme que ele é um filme que não é 10 em tudo. É porque a galera perguntou, pô, como é que pode? O filme só ganhou o melhor roteiro e ganhou o melhor roteiro original e ganhou o melhor filme. E cadê o melhor ator, diretor, essas coisas? Como é que o filme não tem o melhor diretor, não tem o melhor ator, não tem as melhores coisas, é o melhor filme? Aí é o seguinte. O filme que tem o melhor ator, ele não tem o melhor roteiro. O ator pode se destacar, mesmo tendo um roteiro ruim. O filme que tem o melhor diretor, ele não tem o melhor figurino. Porque o design de figurino não foi tão bom. Então, no geral, ele não é um filme tão bom. Aí um filme. Então, um filme como um Spotlight, ele pode ter tirado 8 em todos os quesitos. Vamos dizer que 3 quesitos. Tirou 8 em todos, ficou com uma média de 24. O Mad Max, ele tirou uma média. Tirou 10 em 2 quesitos e numa outra ele tirou 3, ficou com 23. Então o filme ele é melhor naqueles 2 quesitos, só que ele não é o melhor filme do. Não é o melhor filme do ano. Porque ele não tem, no todo, no geral, ele tem grandes falhas, ele tem falhas ali específicas. Já o outro filme, ele tem menos falhas que ele, não é que ele é melhor no todo. Ele tem menos falhas. Ou seja, ele é mais harmonioso. Isso, ele tem uma harmonia, a harmonia dele é perfeita, ele é 8 em tudo, tá ligado? Ele é 8 em tudo, ele não falha em nada, se você perguntar disso, daquilo, ele não falha em nada. Então, o crítico, ele muitas vezes, ele procura isso no filme. E o Spotlight tanto não era preferido de quase ninguém. Eu apostei Spotlight porque eu realmente amei aquele filme de nota 10. Só que a maioria da galera, ninguém apostou em Spotlight. Mas se você for ver, é a mesma coisa do Batman vs Superman. A galera fica procurando defeitos no filme pra justificar os acertos, pra execrar os acertos. Sim. Então pronto, a luta lá foi sensacional. A luta foi sensacional e adorei quando o Batman não entrou na luta. Pra mim foi muito mais real. Porque o Batman não tem condições nenhuma de lutar contra o Apocalipse. O que o Batman vai fazer contra o Apocalipse, coitado? Humano. Ele só de o Apocalipse olhar pra ele, ele é desintegrado. Fugir. Ele vai fugir e tentar com a cabeça dele, que é o que ele tem de melhor, a mente dele, arranjar uma solução pra resolver o problema. E é isso que ele faz, ele espera uma brecha. Qual que foi a brecha lá? Quando a Mulher Maravilha segurou o Apocalipse, ele foi lá e puf, granada, enfraqueceu o monstro. E foi sensacional a luta. Sim. Acho que, por mais que as pessoas estejam reclamando, podem ter reclamado do CG feioso do começo, porque ele se transformou no meio, mas no começo foi feioso o CG do Apocalipse, mas a luta foi sensacional. Aí você vai falar que o filme é nota zero com a luta daquela? Não é. Até porque... Não tem condições. Até não mais uma. A luta dele do Superman versus do Batman é top. É. Também, a luta dele contra o Batman foi foda, eu achei incrível, na hora que eu assisti aquela luta, eu falei, pô, Capitão América e Homem de Ferro vão ter que se esforçar, viu? Vão ter que se esforçar, porque, assim, tem no trailer lá aquela cena que o Super-Homem dá um soco e o Batman segura e a galera fica, nossa, como é que pode o Batman segurar? Eu falei, isso é óbvio, pra quem já conhece o quadrinho, sabia o que tinha acontecido ali, que ele tinha tomado um banho de kryptonita, né? Sim. Mas... você vê, a construção é ótima. Tem momentos que o kryptonita vai acabando e o Superman vai ficando forte de novo essa e vai quebrando o Batman. E é dinâmico, tá ligado? Não é mecânico. Esse momento é muito bom, porque o Superman ele tá meio que recuperando a força, né? Só que ele ainda sente os golpes. Aí ele fica contra a parede, começa a tomar soco. E aí quando o Batman vê que ele recuperou, o Batman recua, mano. É sensacional isso. O Batman recua, cinema eu até gritei, falei, fudeu, Batman! E a gente vê que realmente... Que ele tá socando o rosto do Superman lá, que ele começa, tá amassando a cara do Superman, até o som muda, né? É. Pois é. Aí você vê que os caras se preocuparam com isso. Aí, pô, você vai falar que o filme não presta, o cara se preocupou com o som do soco, com a vulnerabilidade, com o som do soco, usado conforme a vulnerabilidade do Superman vai caindo. Então, quando ele tá vulnerável mesmo, o soco é um que você vê que é um soco que realmente tá causando dor. E conforme vai parando de fazer efeito a kryptonita, você vê que o soco já vai parando de fazer efeito, o som do soco, o impacto dele. E a parte sensacional é a hora que o Superman vem com a fúria, fi, pra dar um soco na hora que quebra a armadura da... Que ele usou a segunda granada, do rosto, né? Do Batman. Isso. É, que ele usou. Porque se ele não usa, fi, ele já, quer já destruir era. A cabeça. Já era. Porque a deformidade fica da máscara do Batman, mano. Então, ficou do caralho, porque os caras se preocuparam no detalhe, mano. Você vê as ranhuras da máscara do Batman, mano. Do Batman. Então, cara, você vê, é um filme que tem coisas boas, tá? Aí eu falei, a montagem foi horrível. Posso falar mais uma? Quem falar comigo, eu falo. Foi horrível, pode falar. Mais uma coisa que muita gente criticou, que eu achei muito foda, o Alfred, o Jeremy Irons, ficou sensacional, eu achei, nesse filme. Foi foda. O melhor Alfred, na minha opinião, o melhor Alfred que eu já vi no Batman. É aquele Alfred... Ele lembra muito o Alfred do Gotham. É aquele Alfred... É. Que ele faz as coisas e ele é sempre jogada de moral pro Batman. É aquele cara que o Batman tá sempre contando. Pô, a cena que a gente falou do que parece Arkham Knight, parece a saga Arkham, é o Alfred pilotando ali e ele dando as dicas. Ó, tem tantos Sim. caras lá no andar tal, vou te deixar no andar de baixo. Puta, é muito sensacional. Ou então, por exemplo, quando ele vai atrás da Martha, por exemplo, que o Batman tá lá, Alfred, ele já chega, eu tomei a liberdade de ouvir a sua conversa e já localizei a tal, e já vou mandar o senhor pra lá. Pois é. É sensacional, mano. E esse é o Alfred dos quadrinhos. Porque até então eu não tinha visto o Alfred dos quadrinhos, porque o outro lá... Tanto que o Alfred da trilogia do Nolan, ali pra mim o Fox tem muito mais... Muito mais. Presença não, ali do Alfred. O Fox é o Alfred. O Morgan Freeman dá um show em cima do Michael Caine ali. Esse Alfred é completo. E esse Alfred é completo. Pô, você tá lá, você como é onde aparece o Alfred a primeira vez? Eu acho que a primeira vez que aparece ele tá consertando o carro, tá consertando o Batwing, nem lembro. Ele tá até mexendo no modulador de voz, né, dele. Muito foda. É, pronto. Aí você já vê que o cara tá. Ele sabe fazer aquilo e ele gosta de fazer. Ele começa a dar indireta, começa a dar conselho, começa a falar as coisas. E e foi o que você falou, Eduardo. Naquela cena dele falando onde os caras estavam, do jeito que tá, é o jeito que eu leio o quadrinho. Sim. Eu pego um quadrinho do Batman aqui. O Batman não tem visão de raio-x. Sim. Pelo menos não, só tem no jogo, né? Mas no coisa ele não tem essa visão de raio-x nos quadrinhos. Pelo menos a maioria dos quadrinhos ele não tem. Quando é que ele sabe onde é que os caras estão? Quem fala é o Alfred, ele sempre tá ali. PN1, PN1, PN1 ali no ouvido dele ali, que é como ele chama, né, o Alfred. Então, eu adorei esse Alfred. Eu tô louco pra ver ele num filme solo com o Batman. Eu não vejo a hora de ver eles dois juntos trabalhando, que eu acho que vai ser um filmaço. Tell me, do you bleed? You will. Vamos falar agora do Batman em si, velho. Ben Affleck. Vamos falar do Ben Affleck. Tem um texto meu no Coliseu de ideias. Lá, porque eu vou deixar aqui bem claro, específico pra alguém que vai ouvir isso aqui. Eita. Tal de Quinho. Eita. Quinho, que... Lá, o Quinho do Fronteiras do Universo. Deixar bem claro aqui para o senhor que eu escrevi um texto no seu antigo site, Coliseu de Ideias, deixando bem claro que o Affleck ia ser o melhor Batman do cinema, seu merda. Ele veio falar para mim, agora é fácil falar. Falei, agora é fácil não, amigão, tem 2 anos já que eu falei isso, seu desgraçado. Amigão, primeiro que ele tem cara de Batman. Ele tem cara de Batman. O Christian Bale não tem cara de Batman. O Christian Bale tem rosto fino, zoado. É, e o bicho tem o queixo quadrado. O Ben Affleck tem cara de Batman. Ele é quadrado, tá ligado? Ele parece que foi feito pra usar aquele uniforme. E tudo bem, ele não é o melhor ator do mundo. Ele é um ótimo cineasta, ele é completo. O cara é produtor, ator, diretor, roteirista. Mas ele não é o melhor ator do mundo. Mas não é tão difícil fazer um cara amargurado com a vida. Então, tudo bem que a gente não viu tanto, a atuação dele não exigiu tanto assim como num filme solo, provavelmente vai exigir. Mas eu adorei, pra mim, o melhor Batman do cinema. É o Batman que mais parece com os quadrinhos pra mim. E não só o Batman, nada, o melhor Bruce Wayne do cinema. Nem tenho que falar nada, porque eu concordo com você totalmente, não, nem vou falar mais nada. Então, as expressões dele de raiva, velho. Pois é. Mas isso é bem feito, porque assim... as pessoas, elas esquecem que esses caras que estão fazendo esse filme, eles são atores, eles não são personagens. Eles são atores, eles conseguem se transformar em outras pessoas. Então, você não ficar julgando os caras por personagens antigos dele é besteira, porque o cara é ator, ele sabe se transformar em outra pessoa. Então, já se ferraram quando falaram do... O Heath Ledger, acho que é o que mais o pessoal fala, né? O Heath Ledger. que fez Black Buck Mountain, que é um filmaço do cacete, onde ele atua muito bem. Só que, como é um tema homossexual, a galera ficou pesando. E depois fez um filmaço. Aliás, ele devia ter ganhado o Oscar pelos dois. Tanto pelo Black Buck quanto pelo... Black pelo o quê? Batman. Que... Back... Agora deu trava-língua agora. Back Broken Mountain, sei lá. Back Broken Mountain, pronto. Back Broken Mountain. Então, ele devia ter ganhado o Oscar também. Porque ele é um ator do cacete. Agora... Aí toda vez que vai alguém atuar, os caras começam, mas o passado dele, não sei o quê. E o passado dele, amigão, ele é um ator, ele se transforma, ele sabe fazer outros personagens. Jeremy Irons tá aí pra isso, pra dizer isso, né? Porque o que o Jeremy Irons fez de filme ruim, bicho? Não é brinquedo, pois não. Pois é, o Stallone, pô. O Stallone não fez aí agora o Creed aí? É. Atuou bem pra cacete, depois de 60 anos aí de carreira quase. Tem 40 anos de carreira nas costas e faz um personagem... É o primeiro personagem que realmente ele atua, parece. Então, você vê esse negócio dos caras ficarem de mimimi, tal ator vai fazer. Mas é bem feito, que eles ficam xingando e depois vê que o cara realmente faz um personagem bom pra cacete. Mas sabe o que é engraçado disso também? Que às vezes eu fico em dúvida se às vezes o cara atuou mal por ele ser um mau ator, às vezes talvez a direção do filme, o roteiro do filme também tenha sido ruim. Direção, roteiro... O Ryan Reynolds, pô, tá aí. Então, quem é o cara que hoje em dia odeia o Ryan Reynolds? Quem foi o cara que falou mal do Deadpool? Ninguém. Até hoje eu não vi nenhuma pessoa que falou mal. O próprio Ben Affleck. O Ben Affleck. É, o Ben Affleck é o estopim de tudo, né? O Ben Affleck eu gostei dele, que quando ele ganhou o Oscar por Argo, que ele ganhou o Oscar por... O nome daquele filme que ele fez o roteiro com o Matt Damon e com Robin Williams? 99, esqueci o nome do filme. Gênio Indomável. Ele ganhou o Oscar lá pro Gênio Indomável, e falaram que ele era fraco, que ele não quer ganhar de novo, aí com Argo ele ganhou o melhor filme. Aí ele subiu lá no palco e falou, em outras palavras, mas ele falou, chupa seus merdas, vocês falaram que nunca mais eu ia subir aqui, eu tô aqui, seus desgraçados. Então, o Ben Affleck, ele já tem na vida dele esse negócio de ficar se renovando, tá ligado? Que a galera toda vez pisa no pé, no calo dele. E realmente, ele não é o melhor a todo mundo, só que ele sabe fazer o trabalho dele direito, pô. Sim. E ele fez muito bem o Ben Affleck, o Batman, e eu acho que ele vai fazer agora a trilogia, se botar na mão dele roteiro e direção, porque a direção pra mim ele é muito bom. Se ele fizer algo de estilo Argo, assim, investigativo... Até disseram que ele escreveu ou reescreveu, né, um pouco desse filme. É, mexeu no roteiro. Mas eu não duvido, pô. Eu acho que a galera tem que parar com esse negócio de tal ator vai fazer. Aí o Ryan Reynolds tá na cara aí, meteu o pau na cara de todo mundo e esfregou aí, seus trouxas. Eu fiz Deadpool, fiz Lanterna Verde, mas não foi culpa minha, não. Porque quando deixaram eu fazer meu filme, tá aí, ó. Agora vocês deleitem com o meu filme aí. Um filmaço do caramba, que de um personagem que ninguém conhece, só os fãs de quadrinho, e os fãs de quadrinhos mesmo, porque tem muita gente que compra quadrinho e não sabe quem é Deadpool, sabe, mas nunca leu nada de Deadpool. É. E tá aí, o cara meteu um filmaço aí, depois de ter feito 200 comédias românticas, ter feito um Lanterna Verde. Eu acho que a gente tem essa mania de desmerecer muito o trabalho dos caras. E os caras estão ali pra fazer cada personagem que eles pegam um trabalho diferente. Às vezes ele não nasceu pra aquele personagem, às vezes a direção não tava boa, ele não tava numa época boa da vida dele. E depois ele pegou um personagem bom e falou, chupa seus trouxas, tá aqui. Eu sou o Batman. E alguém vai falar agora pra ele que ele não é o Batman? O cara tava puxando pneu no braço, mano, pneu de trator. É, até vou perguntar pro Dudu. Você acha que aquele treino aquele foi... Você acha que aquele é um possível? Bom treino pra um Batman? Eu acho que é, velho. Tem coragem naquele treino lá, de fazer aquele treino? Coragem não, tem capacidade de fazer aquele treino? Eu não, só faço 100 abdominais, 100 flexões. Ah lá, vamos mais. Mas se ele fizer 100 abdominais... Se ele fizer isso aí, ele... Ganhava de super-homem. Se ele fizer, fi! Ele ganhava de super-homem. Não precisava nem de armadura, fera, tá doido? Só que quem ia perder o cabelo não era o Lex Luthor, era ele. Tell me, do you bleed? You will. Agora que a gente falou do Ben Affleck, vamos falar agora um pouco sobre o Superman, o Henry Cavill aí. Mais do mesmo. Que vocês têm a dizer. Vocês têm algum problema com o Henry Cavill como super-homem? Ou vocês são... Diferente. Eu tenho problema com o Super-Homem, não com o Henry Cavill. Eu gosto dele atuando como Superman, velho. Ah, aliás, aí, outro exemplo também, o Brandon Routh aí, que o pessoal xingou muito como Super-Homem, tá indo muito bem como Átomo aí nas séries da DC, na TV. tá fazendo um papel muito bom. Mais um também que já vestiu o uniforme e foi xingado e agora tá fazendo um papel muito bom. Ah, aquele roteiro também... Bom, eu, falando aqui... manda aí. Eu curto a atuação do Henry Cavill desde quando eu assisti o The Tudors lá, tá ligado? Uhum. Eu já... E agora como Superman, tipo, ele se reinventou como ator. Porque ele não é nada do que ele fez no The Tudors. É, eu não sei se o Superman tá sendo muito exigido nesses filmes. Eu acho que tanto o primeiro filme como esse outro, ele não foi tão exigido assim pra mostrar angústia, mostrar raiva, mostrar qualquer sentimento assim diferente. Não, ali na parte do Lex Luthor falar da mãe dele, ele demonstrou pra caralho ali. Ah, mas é uma cena, sabe? É assim, tudo bem, eu não foi ruim de jeito nenhum. Não tô achando que foi, até porque é um super-homem do estilo super-homem que eu gostei, que é um super-homem que não é um santinho. Eu dei a ideia do super-homem santinho. É. E pra mim não compromete de jeito nenhum. Tá ótimo, pra mim ele tá ótimo ali com o uniforme do super-homem. Eu não tenho nada contra ele, não. Sabe uma que eu observei, talvez até mais que essa daí? Aquela, depois dessa cena, igual o Dudu falou, eu concordo totalmente que eu vi uma boa interpretação dele ali. Mas eu... Talvez eu tenha pensado um pouco melhor sobre a atuação dele quando eu vi ele indo pedir ajuda pro Batman, que é onde começa a luta, né? Que ele mostra aquela cara de angústia, né? Na verdade, pra Lois Lane, sim, na verdade, ele chega com aquela cara de angústia que quando a mãe dele tá sequestrada e ele, pô, eu intimei o cara, agora vou ter que matar o cara e, na verdade, quer dizer, na verdade, vou ter que pedir ajuda pro cara agora. Eu não sei o que o cara vai querer, eu não sei o que vai acontecer com a minha mãe. Aquela cara de angústia dele acho que ficou até melhor. Eu gosto desse super-homem, assim, é um dos primeiros super-homens que eu realmente gosto. Eu tenho a mania de falar sempre que o super-homem ele é muito bom quando ele não é o super-homem. Porque quando você vai ver os top 10 de histórias do super-homem, sempre aquelas histórias alternativas. Sim. Pra pegar entra Foice e o Martelo. Sempre as histórias do super-homem que são alternativas, que não são a da linha geral do super-homem. E eu acho muito isso, pô, porque... Eu acho que o personagem humano, pelo menos eu me identifico muito mais com o personagem humano do que o personagem deus, tá ligado? Então, por isso que eu falei... É uma concepção minha. Ele demonstra o emotivo dele, né? O lado humano isso. Dele. O Henry Cavill, ele parece um super-homem muito humano, muito humano. Sim. A decisão dele ter matado o Zod no primeiro filme... Que eu achei acertadíssima. Achei também acertadíssimo. Ali não tinha, ele não tinha o que fazer ali. Ele matava ou morria aquelas pessoas. Então ele tava num dilema onde ele só podia fazer uma coisa, matar ele. Outras situações assim do filme, eu acho que ele é bem humano, sabe? Eu acho que ele é um super-homem que me agrada. Super-homem aí, que tá bem longe daquele estereótipo de Deus. Quando você falou daquela parte que ele vai falar com o Batman, antes, sim, de começar a luta, sim, eu achei massa porque me veio logo na mente a parte do filme, do Cavaleiro das Trevas. Foi igualzinho aquela parte. Não a mesma situação, mas a maneira que ele vai conversar lá, ele... Pô, cara, tipo, não tem que ser assim, velho. A gente é brother de tanto tempo e tal. Digo no... O sentimento que ele tenta mostrar. A virada de sentimento duas cenas, dessa cena aí. Tanto, tanto na animação quanto aí no filme. Uhum. Foi muito parecido. Me veio na mente na hora, velho. Então, que você falou disso aí. Ali, aquele momento tem uma virada de sentimento. Porque ele chega com aquele pesar, né, pô. Escuta, Batman, você tem que... E aí o Batman começa a atacar ele, que aí vira, né? Ele começa como é que fala? De angústia, né? De angústia, ele começa a ficar com raiva do Batman, né? Pelo que começa tá acontecendo. Virar ódio. É. Porque ele sabe, né? Que ele... Ou ele faz isso, ou ainda ele morre, pô. E uma coisa que eu gostei... Uma coisa que xingaram pra cacete, esses xingaram muito mesmo e ninguém gostou. Eu vi pouquíssimas pessoas gostarem. Foi o negócio da mãe deles. Ah, pra mim isso foi foda. E as duas serem... Eu nunca tinha me ligado disso. Eu nunca tinha me ligado disso. Os caras reclamam pra cacete que sempre usam as mesmas soluções nos quadrinhos e sempre tem aquela saga gigantesca que no final sempre é a mesma solução. Aí o cara arranja uma solução diferente que nunca foi usada. Dois personagens que tem 80 anos nas costas, que tem quase 70 anos que trabalham juntos nos quadrinhos, que fazem crossovers nos quadrinhos, os caras arranjam uma solução diferente e uma solução sem ser mirabolante, a solução clara, né? Isso que deixa ela tudo mais bem, foda. Aí vai, é aquele negócio. Igual ele falou, a Marta, eu não chamo minha mãe pelo nome. Eu acredito que vocês também não chamem a mãe de vocês pelo nome. Não vi problema quanto a isso, porque ele tava ali vestido. Mas eu não vi problema, pô. Ele tava como super-homem, né? Então, sim, pô, salva a Marta. Eu sou o super-homem, não sou o Clark Kent. Eu não sou o Clark Kent, não. Não sou o Clark Kent. Eu sou o super-homem. Então, salva a Marta, entendeu? E, cara, eu achei muito... Assim, foi uma coisa inédita. Explodiu a cabeça. Falei, porra, que os caras arranjaram uma solução inédita, tá ligado? É tão difícil hoje em dia. Eu leio tanto sobre quadrinho, não ler quadrinho, eu leio muito sobre quadrinho, sobre discussões de quadrinho, revistas e fóruns, essas coisas, e os caras reclamam muito que não tem, e hoje em dia não tem mais soluções inéditas, não tem nada, é muito difícil fazer uma coisa inédita, né, no mundo dos quadrinhos, e os caras arranjaram uma solução inédita. É, de algo que já existe há muito tempo. Pegaram os dois mais velhos personagens aí de sucesso do mundo dos quadrinhos e fizeram uma coisa inédita, assim, foi... Foi uma solução boa, muito boa. Não foi a melhor solução, não vou dizer que foi a melhor solução para eles se tornarem amiguinhos, mas foi uma solução ótima, boa, porque foi inédita, eu gostei muito. Eu gostei. Foi corajoso. Eu achei que foi uma solução mais, assim, mais rápida pro que acontece no filme, né, que eles meio que se tornam, assim, entre aspas, se tornam amigos muito rápidos. Foi a situação mais perfeita, eu achei, e minha cabeça explodiu. Eu não vou negar que no cinema, quando eu assisti, Eu fiquei em estático uns 5 segundos, raciocinando o quanto era burro de não ter percebido. Será que é Marta mesmo? É, então. Será que é Marta mesmo o nome da mãe do Clark? Será que é Marta mesmo? Porque a mãe do Batman a gente sempre sabe, porque normalmente o pessoal conhece, mas Thomas e Martha Wayne. Só que dificilmente fala do Clark. Será que é Marta mesmo? Por isso que eu falei que aquele era. Pra mim era o inverso. Pra mim era o inverso. Eu sempre soube que era Marta quente. Eu sempre, na minha cabeça. É que eu leio muito Batman, né? Então Thomas e Martha Wayne. Hospital, Martha Wayne... Por isso que a partir daí, eu não achei mais tão ruim o começo do filme, porque o começo do filme, ele deságua aqui. Foi pra explicar isso. Isso, foi pra explicar. Ficou bem claro depois dessa cena aí, ficou claríssimo que focou tanto no nome de Martha e a Martha, não, a Martha mesmo não fala nada, né? Quem fala é o Thomas. Fala Martha, não sei o que, Martha. E aí o Clark o Super-Homem vai lá depois pedir conselho pra mãe também. Isso. Aí os caras também reclamaram de outra coisa. Falaram, pô... O Batman ali querendo matar ele, aí falou o nome dele, aí ele começa a ficar zoado. Eu falo, pô, você nunca leu um quadrinho do Batman? É o que mais pega o Batman. Toda vez que fala Beco do Crime, mata ou fala do Wayne, ele fica doidão. Isso é... Sabe o que qualquer eu acho? Qualquer quadrinho do Batman é assim. É que o pessoal, às vezes, não leu outras histórias, ou então não entendeu o que é o Coringa, qual que é aquela lógica entre Coringa e Batman. O pessoal não entendeu, por exemplo, acho que é em Cavaleiro das Trevas que o Coringa fala que os dois são mesmo lá da mesma... Os dois são... opostos da mesma moeda. Isso, são opostos da mesma moeda. É, porque é isso, o Batman ele não é são, ele é louco também. Sim, isso é óbvio. E esse Batman do cinema é louco assumido. Sim. Esse aí testou, esse aí tem o lá na parede, lá o coisa dele lá, eu sou louco. Mas uma referência que vem do filme é da conversa dele com o Alfred, quando o Alfred fala que ele é maluco por tentar enfrentar o Super-Homem, e ele fala, ninguém permanece bom por muito tempo. É uma referência já a essa cena e uma referência já ao que tudo que o Batman passou. Ele fala, nós somos criminosos. Sim. Nós somos criminosos também, e ele também fala, Wesley Safadão lá, se tiver 1%. De... ele fala lá, se tiver 1% de chance de... Se tiver 1% de vagabundo, já era, filho. 1% é ferra tudo. Então, mas eu gostei. Eu não tem como, né? Outra coisa, o último elemento que falta a gente falar, acho que são os outros heróis. Não, a Mulher Maravilha. Não, então, os outros heróis. Ela é um outro herói. A Mulher Maravilha, ela apareceu muito bem. Mano, eu já vou falar logo. Dela. Eu não esperava nada dela, não esperava nada. E me surpreendeu a cena final que ela aparece, me surpreendeu bastante. O jeito que ela lutou, pra mim, ela deu um couro no Apocalipse muito mais que o Super-Homem. O Super-Homem, pô, tá, eu tava no cinema falando, sai os dois, vão pra casa os dois e deixa ela. O Superman pra mim era o tanque da parada. Ele só tava lá pra apanhar, pra aguentar e ela era o damage da parada. Ela não teve como desenvolver o personagem, não teve tempo. Eu não achei que foi muito necessário, porque ela vai ter o filme dela também, né? Isso, exatamente, não quiseram também com certeza focar nisso, porque já vai vir o filme dela aí, começo do ano que vem. Então, É... Mano, mas naquela foto ali já mostra muita coisa, pô. Não, mostra, mas não teve, não precisou desenvolver. Só é poderosa, filme... pronto, acabou. Chegou lá. No filme ela fala que ela bateu... tá, o quê? 100 anos, né? 100, na, fora da ativa. É? E é interessante ver que ela fala isso pro, acho que pro Bruce Wayne, pro não Batman. Lembro, Batman, né? Bruce. Ela fala isso pro Batman Bruce. E no meio da luta você vê que ela sorri. Vocês entendem isso? Vocês entenderam isso? Aham. Uhum. Ela é uma amazona, ela... o desejo dela de lutar. Sim, ela tem o desejo de lutar, ela tem, tá se reprimindo quanto isso. Ela tá feliz ali por estar lutando de novo, cara, é muito legal isso. E representa a Mulher Maravilha. Tem um objetivo, né? Sim. Porque ficou bem claro assim que ela 100 anos, então foi quando acabou a Primeira Guerra. Ela viu a desgraça que os humanos fizeram na Primeira Guerra, que foi... A Primeira Guerra foi muito pior do que a Segunda Guerra em questão de humanidade, né? De direitos humanos. Era desgraça, era gás de mostarda, era a desgraça dos infernos. Era muito menos cavalheirística até onde uma guerra pode ser, pode haver cavalheirismo em uma guerra. Era muito menos, foi bem pior, até a bomba, né? Até a bomba nuclear. Mas ela viu que o ser humano não valia nada, então ela, eu acho que ali ela viu a oportunidade realmente de lutar pela humanidade, uma causa justa, entendeu? Ela tava feliz por poder lutar por uma causa justa novamente, não lutar, escolher um dos lados, né? Porque por mais que hoje em dia quem ganha, os mocinhos da história sempre é quem vence, né? A gente sabe muito bem que nas guerras, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não teve os Estados Unidos, os aliados não foram mocinhos, né? Eles mataram e fizeram muita desgraça também. Não, não foi essa de... E os outros eram vilões. Todo mundo era vilão, pronto, acabou. Então acho que ela viu ali a oportunidade. O engraçado foi ver também, e na hora que tá os três enfileirados, e sim, ela um pouquinho mais à frente, sim, ela é a que tá mostrando mais vontade de estar na batalha. Sim, sim, com certeza. Ali aquela parte ali mostra que a bicha, velho, foda-se o mundo agora. Ela tá preparada pra aquilo, né? Não, ela é preparada pra aquilo. Com certeza. Porque você falou, ela tava querendo sair fora. Isso. Mas ali eu acho também foi alguma coisa de montagem ali. Eu acho que tem uma ceninha ali que faz ela ir pra batalha. Porque foi muito estranho. Ela tá lá no avião, aí do nada ela fala, ah, vou sair. Pronto, aí vai pra luta. É um problema. Acho que tem aquela cena ficou muito deslocada também. Ficou muito forçada. Tem com certeza tem uma ceninha ali que ela dá um estalo assim e fala, vou ajudar os caras. A versão estendida vai ter, com certeza. A Mulher Maravilha, ela foi isso, né? Apareceu, lutou. Eu tenho sérios problemas com o físico da Gal Gadot. Não me convence. Eu preferia muito mais a mina lá, qual é o nome dela, esqueço sempre, que fazia, né, a Bob no Agents of S.H.I.E.L.D., vai ter a série dela agora, Most Wanted. Quem não conhece, procura aí depois na internet, Bob ou a Pia no Agents of S.H.I.E.L.D. Qual é o nome daquela mulher, esqueci, que aquela mulher realmente parece a Mulher Maravilha, aquela mulher é gigante. Mas fez um bom papel, e eu acho que vai convencer sim. Tell me, do you bleed? Já os outros três heróis, eu não sei se eu não gostei de nenhum dos três. Eu acho que não teve espaço pra gostar ou não gostar. Eu, de cara, já não gostei do Flash. Não gostou do Flash? Não. Eu gostei do Flash na cena que ele aparece no sonho. Ele tá tipo uma armadura, né? Ali. Parece Homem de Ferro, engraçado. É uma armadura pra viajar no tempo, pra não sei lá. É muito rápido também pra gente. Mas aquela parte ali no... Aquela parte ali do... Lá no mercado, ali, né? No mercadinho, na conveniência ali. Não achei massa, não. Ah, mas... Sei lá, É porque pra mim ele não tem cara de Flash, tá ligado? Você assiste o Flash não normal? Não me convenceu, com certeza. Então esse é o problema. Esse é o problema, tá ligado? É porque o Barry Allen da série, o Gary Gust lá é foda, né? Aí você vai sofrer essa comparação. Então, ele é muito Flash, velho. Eu não entendi. Ele é carismático demais, ele é muito foda. E esse Flash vai, com certeza, ele vai sofrer bastante quando sair o filme dele. Mas se eu não me engano, ele é o Ezra Miller que fez o. As. Não sabe como é que é o nome do filme mesmo? As Vantagens de Ser Invisível? É, ele mesmo. Então, se for... É porque eu não vi direito o rosto. Porque se for ele, o bicho também é carismático pra caralho. Porque no filme As Vantagens de Ser Invisível, ele é o personagem mais foda do filme. Eu realmente ainda tô devendo com esse filme da Hermione. Mas eu acho que os outros dois, o Cyborg não tem nem o que falar. Foi só a caixa materna lá e o pai dele. Tava só o Cotô. E o outro também, o Jason Momoa, não me empolgou. Me empolgou esse mais com a armadura. Então, esse aí, fi, é outro que vai penar, fi. Porque ele tá devendo do Conan, né? Então... É mais um aí que será. Não, eu acho que não a atuação dele, não. Eu acho que ele não tá devendo a atuação. Eu acho que deve mais ao personagem mesmo que não. Eu acho que é os dois. Eu acho que é os dois. Ele deve. O personagem é muito desvalorizado e ele como ator. Não sei. Mas a galera gosta dele como Khal Drogo. Ah, então, mas Khal Drogo não fala. Khal Drogo gosta dele. Mas. É. Ué, mas Khal Drogo. O Schwarzenegger tá até aí hoje em dia. O Schwarzenegger tá até hoje aí. Fala uma frase pro filme. Tanto ele como o Stallone. Não, mentira. Aí que você se engana. Tem um filme que é ele e o Stallone junto, que os bichos estão presos, que é top. Então, e ali eles atuam bem. Tá vendo? Depois de e não é só uma frasinha. Quantos anos eles precisaram pra chegar pra fazer esse filme? Quantos anos de atuação? Nossa, só 133 anos, mas. Então pronto. Mulher Maravilha tá 100 anos sem lutar. Mas ela tá viva. Como escrevi lá no site, foi 8. Eu acho que o filme tem alguns problemas técnicos, mas como fanservice ele serviu bastante, empolgou muita gente, mesmo os que falaram mal vão assistir os próximos filmes, e eu acho que começou finalmente o universo da DC no cinema. No meio do ano aí, depois em agosto, tem Esquadrão Suicida, que vai ser num tom, parece que vai ser completamente diferente, parece que até eles voltaram pro estúdio para regravar cenas mais engraçadas. Eles voltaram pra regravar, com certeza não, é Sam, que não vai ter o Smith, porque não sei, eu acho que reclamaram muito do tom sério, então bota um tom mais galhofa. Acho que levar filme de quadrinho não, porque tem quadrinho muito sério. Levar filme de super-herói desses figurões assim a sério, eu acho que é besteira. Acho que é perca de tempo. Acho que não, a gente não tem que se... Acho que esse caminho não serve muito pra gente, não. Se for um filme de um quadrinho mais sério, tudo bem. Mas esses mais populares, mais galhofa, eu acho que... A gente não deve por esse caminho. Pelo menos não agora. Não é o momento. Talvez pode se mudar lá na frente. Mas acho que agora não é o momento. Acho que querer botar uma coisa muito séria... Porque, pô... Tem a porra de um alienígena que voa, que solta raio pelo olho. Tem um milionário que dedicou sua vida para se veste morcego, dedicou sua vida e seu dinheiro para salvar os outros. Tá ligado? É muito, muito, muita viagem, muita fantasia. Eu não acho que tem que dar um tom sério para uma coisa muito fantasiosa como isso. Então, eu acho que o filme cumpre sim seu papel. Vale a pena assistir. Tenho certeza que a versão estendida talvez talvez vá, a galera vai gostar mais, os que acharam ruim, porque vai estar explicadinho. Foi errado, sim, cortar ele todinho, botar picotado na TV, porque eu acho que o filme ele tem que estar completo quando for pro cinema. Mas já foi, né? Acabou, não tem mais o que reclamar, e tamo aí. Eu tô esperando os próximos filmes, e é um super-homem que me agrada. E o Ben Affleck é foda. Ainda bem que você 8. Ia falar pouco. E aí, Duzinho, qual é a tua nota, feta? Eu vou dar nota 8 também, vou concordar. O filme não é perfeito também. Eu acho que grandes problemas desses cortes é ter deixado o filme meio embolado e tal. Mas no contexto geral, acho o filme foda. Achei o Ben Affleck, a Gal Gadot e o Henry Cavill ótimos. O cara só fala de jogo, tá ligado? Aí vai falar de filme uma vez, ele tem esse negócio, não tem jeito. Só fala de videogame, mas quando é falar de filme, eu acho que o jogo também foi. As lutas foram ótimas. As sequências ótimas. Melhor Alfred que eu já vi em qualquer mídia. E tô muito ansioso pelo filme completo. Né? Eu até pensei em assistir de novo esse filme, porque eu tive muita vontade, depois que eu parei pra pensar nessas... Depois que eu encaixei as cenas do filme na minha cabeça, né, pra começar a gostar do filme. Mas eu preferi esperar pelo filme completo, e eu acho que vem em julho, então tô ansioso aí pra versão completa. E nota 8, falei já, né? Graças a Deus, dessa vez não teve unanimidade no 10, né? É, finalmente. E não terá unanimidade no 8 também, não, nessa porra. Aí, eu ó. 7, personalidade porque... forte. Eu sou diferente mesmo. Mano, eu dou 7 porque me agradou muito a parte da luta, mas ainda ficou pra mim, deixou a desejar ainda naquela parte da coreografia em alguns momentos. O Lex Luthor pra mim foi o top do filme. Já sou suspeito porque eu já acompanho bastante a carreira do Eisenberg lá. Mas a atuação do Ben Affleck, do Cavill e da Gadot foi top, não tenho o que falar. Incorporaram bem mesmo os heróis, e o tom do filme é bem melodramático mesmo, então tinha que ser aí daquele jeito mesmo. Mas, pra quem é como eu, não é leitor de quadrinho, não se mata no videogame, fui assistir o filme com a cara limpa, sem saber o que, vinha pela frente, não é um filme que agrade muito uma pessoa que não tem uma imersão e que não tem uma cabeça aberta pra esse estilo de filme, porque... Quem vai pra assistir esse filme de heróis agora, eles vão com a cabeça de que vai ser um filme Marvel. Uhum. Mais dinâmico, com mais pancadaria, mais efeitos visuais. Não é no caso desse filme, não é a proposta dele. Então, eu dou um 7, mas esperando que o próximo filme da saga aí seja bem melhor. E vai deixar... A galera um pouco mais felizinha na parte de lutas, porque vai ter mais personagens, então os efeitos visuais serão bem melhores trabalhados. E pá! É isso aí, tá vendo? Então, pronto, acho que fomos o único podcast da internet brasileira que gostou do filme. Olha, mas aí você falando desse jeito, você falando desse jeito parece que a gente foi comprado ali. Ó, mas quem dera, eu não recebo porra nenhuma. Se eu fui comprado, lembra de mandar porra, o dinheiro aí. Fala aí, pá. Se eu fui comprado, lembra de mandar o dinheiro aí, que não chegou nada aqui. E ó, aqui não, é que eu falo. Já sou... é pra criar o patrono pra galera começar depois pra grana, né? É, pois é. Eita, né? Eu que não, eu não sou fã do Super-Homem, gostei do filme, é porque realmente o filme deve agradar alguém. Você não é hater, tá vendo? Aí. Pois é, não, eu tenho que ser, eu sou sincero, se o filme realmente é bom. Ele é crítico, relaxa. É. Eu faço críticas, é só eu. Quem faz críticas é crítico, né? Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa opinião sobre Batman vs Superman. E ele sangra assim, viu? Ele vive com as regras. É, eu vi. Eu fiz uma piada sobre menstruação. Tá bom, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, pessoal. Falou, até a próxima. Tchau.